quererte, palomita. Desde lejos he venido solamente por quererte, palomita. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Solamente por amarte, palomita.